está no ar. Momento Espírita. O programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A Pioneira. Ela foi chamada Phyllis, porque esse era o nome do navio negreiro que a trouxe aos 7 anos da África para a América do Norte. E Whitley, por ser o nome da família da cidade de Boston que a comprou. Os filhos da família a ensinaram a ler e a escrever. Ponto importante em seu aprendizado foi o fato do negociante John Whitley ser um conhecido progressista. Aos 12 anos, Phyllis Whitley se deliciava lendo os clássicos. Aos 13 anos, escreveu seu primeiro poema. A partir de então, John passou a apoiar ainda mais a sua educação, tirando-a dos afazeres que foram delegados a outros escravos. Para provar que fora ela mesma quem escrevera o poema, foi interrogada por um grupo de intelectuais de Boston que assinaram atestado da autenticidade da autoria. Eram tempos difíceis para uma mulher negra e escrava. Ela foi a primeira escritora afro-americana a publicar um livro nos Estados Unidos e a segunda mulher a fazê-lo na América. Depois da morte de seu benfeitor, ela foi emancipada conforme registro das suas últimas vontades. Dificuldades que lhe envolveram a vida determinaram sua morte aos 31 anos de idade. Alguns poderão dizer que ela foi privilegiada por Deus para fazer o que fez em tão adversas condições e numa época de tantos preconceitos. No entanto, para quem conhece as leis divinas e a sabedoria do Pai, tudo está muito claro. Tratava-se de uma alma antiga, trazendo em sua intimidade conhecimentos antes adquiridos e tendo a mínima possibilidade de colocar seu saber em prática, o fez. Passou por todos os tipos de testes a que os homens a submeteram. Mostrou que, embora nem todos a respeitassem pela sua condição, era portadora de uma alma lúcida e nobre. Aprendemos que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher para renascer uma posição mais precária do que as que já teve, para servir-lhe de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Dessa forma, o saber e moralidade conquistados estarão sempre presentes para ajudar no constante aprendizado e trabalho a realizar. As grandes diferenças sociais com as quais o ser humano luta na Terra não partem das leis divinas, mas do orgulho e da conveniência dos homens. As leis humanas nas variadas épocas vão perecendo, se modificando ao influxo das leis divinas. Quando o egoísmo, o orgulho, a vaidade e os interesses mesquinhos deixarem de existir, desaparecerão os preconceitos que dividem os seres humanos. O merecimento será a bússola a que todos se renderão, pois será o fiel da balança respeitado. Então, nos reconheceremos como filhos de Deus, participantes de uma única e sólida família universal, onde nosso bem-estar primordial dependerá do bem-estar de nossos irmãos. Entenderemos que só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da cor da pele, da nacionalidade, da posição social ou crença religiosa. Aparência e posições materiais ficarão perdidas no tempo. Somos espíritos imortais, fadados à perfeição. Este o grande desafio que nos está proposto: alcançarmos o nosso destino como filhos de Deus. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.